Feliz sábado a todos. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez, na terceira vez, pregando aqui nesta igreja. Agora, vamos pensar um pouquinho. Bom, o Brasil, ele é o país com maior número de católicos no mundo. De uma forma interessante também, o Brasil é o país com maior número de adventistas no mundo. E, para não ficar por baixo nas estatísticas, o Brasil é o país com maior número de espíritas do mundo. Interessante, né? O Brasil é um país onde florescem as crenças religiosas e espirituais. E é por isso que muitos de nós já entramos em contato com doutrinas e compreensões que se relacionam com essas vertentes de pensamento. E o Espiritismo, dentre muitas coisas que eles acreditam, eles têm uma questão que eu considero muito interessante, que eles dizem assim, que quando a alma, eles acreditam numa alma, está no seu estado desencarnado antes de se encarnar, de vir ao planeta, ela decide tudo aquilo que vai acontecer com ela. A natureza das provas pelas quais ela vai passar. E, obviamente, que essa não é uma verdade, mesmo porque nós não pudemos escolher em que circunstâncias nós iríamos nascer, viver e passar por essa existência. Mas eu vou te dar uma escolha hipotética que Deus não te deu, de escolher as circunstâncias da sua própria vida. Uma simples escolha, direta. E eu vou fazer para isso algumas imagens opostas. E você vai escolher qual é o tipo de vida que você vai viver. Você tem uma escolha. Você vai ser profundamente, imensamente rico e rica. Ou profundamente, imensamente pobre e sem dinheiro. É difícil fazer essa escolha? A escolha é sua. Não há pecado em escolher a riqueza, muito dinheiro. Imaginem que você poderia ter dinheiro para construir 500 mil igrejas centrais de Curitiba por todo mundo. E isso não seria 1% da sua riqueza. Ou você também poderia escolher ganhar um salário mínimo por mês. Difícil fazer essa escolha? Dentre outras questões, por exemplo, no nosso mundo, nós vemos o mundo da propaganda, da imagem. E os produtos são vendidos pela imagem das pessoas bonitas, homens e mulheres. Se você pudesse escolher, você seria uma mulher ou um homem imensamente lindo e linda, bonita. Ou você seria uma pessoa normal, ou quem sabe, né, aquelas pessoas um pouco mais desafortunadas que você olha assim e pensa, nossa, a pessoa olhar no espelho deve se sentir com depressão. Muito, muito, muito feia. O que você escolheria? E existem outras coisas que nós poderíamos escolher também. Por exemplo, nós escolheríamos ser pessoas famosas, reconhecidas, distintas, que todo mundo conhecesse, desse atenção, ou nós escolheríamos ser humilhados, desprezados, não conhecidos e não reconhecidos. Me parece que a natureza humana já dá algumas respostas muito diretas e fáceis a essas perguntas. Escolheríamos ser ricos, famosos, reconhecidos, distinguidos, bonitos e etc. Entretanto, essa opção não nos pertenceu e nenhuma pergunta nos foi feita a respeito de qual seria a nossa escolha. Mas será que alguém já recebeu essa oportunidade? Escolher como seria, em que circunstâncias viria, em que tempo viria e de que forma viveria? O que vocês acham? Alguém já teve essa escolha? A palavra de Deus diz assim, olha. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 2, versos 4 e 5. A Bíblia apresenta a plenitude do tempo. Em algum momento, quando Jesus apareceu no mundo, ele diz, eis que é cumprido o tempo e o reino de Deus está às portas. Apontando para a profecia de Daniel, que profetizou 600 anos antes de Cristo, o tempo exato em que Cristo viria. E, diante disso, nós percebemos que Jesus veio num tempo determinado, escolhido especificamente com um propósito definido. Ele pôde escolher. Ele escolheu o tempo no qual ele viveria, em que Deus se faria carne para habitar entre os homens. Mas olha a identidade desse homem, o Filho de Deus. Você se une com a sua esposa, gera um filho da sua mesma natureza. A imagem de Jesus como Filho de Deus é uma imagem bíblica e própria, mas nem sempre é fácil entender como que Deus pode ter um filho. Ele tem uma esposa? Não é bem por aí que a Bíblia diz. O fato é que o Filho de Deus tem a mesma natureza de Deus. Incriado, eterno, perfeito, todo-poderoso. Ele é adorado, ele é reconhecido pelo mundo celestial, pelos anjos. Ou seja, ele tem todo o poder. Ele que tem todo o poder, Certamente ele pôde escolher as circunstâncias da sua vida e nós vamos pensar um pouquinho em que tipo de escolha que Jesus Cristo fez. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53 e nós vamos estudar um dos capítulos mais maravilhosos da Palavra de Deus, que começa com o título dessa mensagem, Quem Creu na Nossa Pregação? E nós vamos ler o capítulo todo e depois nós vamos tecer alguns comentários a respeito das maravilhosas verdades que Deus nos traz ao estudarmos esse capítulo. Nós não pudemos escolher, Ele pôde. Isaías 53 é um quadro da vida que Ele escolheu. E a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1, Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque Ele foi subindo como um renovo perante Ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos vivos, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, e dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos pecadores, transgressores, intercedeu. Eu acho que depois dessa leitura tão densa e pesada, pensando nos primeiros comentários que eu fiz, nós podemos nos envergonhar, não é verdade? Ele pôde escolher. E que tipo de vida ele escolheu? Primeira imagem, né? Subindo como um renovo. A imagem daquele que se encarna, que surge na história humana com o objetivo de salvar a humanidade. Uma outra imagem, ele é uma raiz em terra seca. Profunda humildade com descendência de Cristo. Aquele que é a origem de toda a vida, de todo dom perfeito, de todo amor e de toda glória, na terra e no céu, e nos céus dos céus, comparado a uma raiz de uma terra seca. Impressionante, não é? Simples homem. Sem beleza. Alguns comentaristas da palavra de Deus insistem que essa falta de beleza aqui descrita está no contexto da cruz, como um homem desfigurado pela tortura por causa do pecado. Eu não concordo com essa visão, apesar de que, obviamente, esse capítulo está dentro de um contexto do seu sacrifício como ovelha muda perante os tosqueadores. Mas Ellen White tem um comentário interessante sobre esse aspecto da vida de Cristo como um homem. E ela diz assim, Jesus se propôs que nenhuma atração de natureza terrena levasse homens ao seu lado. Unicamente a beleza da verdade celestial deveria atrair aqueles que o seguissem. Desejado de todas as nações, página 43. Jesus se fez homem e não era um homem belo, porque ele decidiu não atrair ninguém ao seu lado por nenhuma atração terrena ou carnal. Não tinha dinheiro, não era belo. Não tinha essas coisas a oferecer. Um homem absolutamente simples. Alguns diriam feio. E ele pôde escolher. Mais impressionante é essa decisão de Cristo em relação a ele mesmo, a sua própria vida, quando nós lembramos que foi Cristo que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu o mundo no espaço e foi ele que deu forma às flores do campo. Foi ele que encheu a terra de beleza e de cânticos o ar. E sobre todas as coisas, na terra, no ar e no firmamento, escreveu a mensagem do amor do Pai. Desejado de todas as ações, página 20. Ele concedeu às suas criaturas imensa beleza. O céu é lindo. A terra, mesmo com quantos anos de pecado, é linda. Tantos lugares lindos existem nesse mundo, concedidos por aquele que criou o céu e a terra. Aquele que fez tudo belo se fez feio entre os homens, para atrair os homens ao que é essencial e não ao que é aparência. Exatamente o caminho contrário que Satanás percorreu. Lembra da palavra de Deus? Corrompeu a sua sabedoria por causa da sua formosura, sua beleza. Ezequiel 28, verso 17. Além de não possuir beleza, a Bíblia diz que Jesus ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. Um homem que sofreu muito na vida. Uma imagem de sua pobreza e insignificância entre os seres humanos. Jesus não possuía o poder do dinheiro, da influência política, da mídia ou de qualquer estrutura de poder humano que podem fazer com que alguém seja respeitado, honrado e reconhecido entre os homens. Ele não tinha esses poderes. Viveu a vida dos pobres. Quando Jesus ele é apresentado no templo por Maria e José, a oferta que é oferecida por ele era a oferta que Deus tinha designado em Israel para que aqueles que fossem os mais pobres, dos mais pobres, pudessem oferecer. Para que ninguém não pudesse nada oferecer. Seria como assim? Dentre a escala dos sacrifícios oferecidos por aqueles que eram oferecidos no templo, você tinha uma oferenda que custava um real e você tinha as oferendas que custavam R$1.000. Então, para quê? Para que os ricos que queriam exercer a sua gratidão a Deus por estarem oferecendo seus filhos, ofereciam um sacrifício de R$1.000. A família de Jesus só tinha R$1 para oferecer por ele. Só tinha R$1. Assim é que Jesus, o Salvador, é retratado como alguém de quem os homens escondem o rosto, viram a cara para ele, desprezo e vergonha. E a Bíblia diz, e dele não fizemos caso. Tal situação, tal resposta humana ao que veio salvar a humanidade, poderia suscitar a ira de Deus e o abandono de Cristo. Diante de tal resposta que Deus já conhecia de antemão, Deus poderia ter decidido não salvar o homem. Mas ele prossegue. Ele vem. Ele toma sobre si as nossas enfermidades, dores, transgressões e iniquidades. A palavra de Deus diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, e somente nele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5:21. Nesse capítulo de 53 de Isaías, o profeta evoca a imagem do castigo da paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O preço dos fúteis pecados é muito grande. E ele pagou esse preço para perdoar, para libertar. As pisaduras pelas quais nós somos sarados são os hematomas, porque a palavra pisadura significa hematoma, que indicam uma coisa que vocês não devem esquecer nunca, jamais. O amor de Deus é maior e mais forte do que o pecado de todos os homens. É maior. É muito maior. Reúna todos os pecados da humanidade, os estupros, os roubos, toda maldade, toda malícia, toda vaidade, toda podridão que há no homem. E saiba que isso não pode ser comparado com o amor de Deus. amor de Deus é maior, prevalece, salva. Está absolutamente mais forte que o pecado de todos os homens. E de todos, sem exceção. Todos nós andávamos desgarrados. Cada um se desviava, um para um lado, outro para o outro. Mas o inocente foi arrebatado por juízo opressor. Quando você estuda a palavra de Deus, o julgamento de Cristo, você percebe que houveram muitas ilegalidades no julgamento de Cristo. Por exemplo, dentro do Sinédrio, não era permitido julgar uma pessoa a não ser à plena luz do dia. Cristo foi amarrado, sentenciado nas horas da noite. É ilegal, contra a lei. A acusação de Cristo, na qual ele vai sofrer a cruz, era de que ele era o Filho de Deus, e aquilo era considerado entre os judeus uma blasfêmia, porque ele estava se considerando igual a Deus. Se você estuda a Bíblia, você percebe que a pena pela blasfêmia não era a crucifixão, era o apedrejamento. Ilegal, ilegalidade. E é exatamente isso que Isaías descreve, 600 anos antes de Cristo, que ele foi arrebatado por juízo opressor, mentiroso, desonesto. Depois dessa imagem, o profeta faz uma pergunta muito interessante. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Quem cogitou da posteridade desse homem? Existe uma tradução de uma citação dessa mesma passagem em Atos 8:33 que diz assim: quem pode contar o número dos seus seguidores? Aquele homem desprezado, humilhado, de quem não fizemos caso, cada um de nós se desviava dele, um para um lado, outro para o outro. Mas quem é que pode contar o número dos seus seguidores? Mas para que isso acontecesse, ele deveria, como trigo, cair sobre a terra e morrer. E a Bíblia diz que ele foi cortado da terra dos vivos. Designaram a sua sepultura com os perversos. Jesus Cristo morreu à morte dos criminosos. E onde eram enterrados os criminosos? Na vala comum, né? Seria paralelo de hoje, na vala dos indigentes. Aqueles que não têm pai, não têm mãe, não têm família, não têm dinheiro, não têm nada. A vala dos indigentes. Era lá que ele deveria ter sido enterrado, pela morte de cruz que ele sofreu. Mas o profeta apresenta uma mudança de planos, né? Designaram a sua sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia era um homem muito rico, judeu, ouviu os ensinamentos de Cristo, não acreditou nele a priori, a princípio, e Ellen White nos diz que o mesmo evento que destruiu a fé dos apóstolos, que foi a cruz, estabeleceu a fé de Nicodemos e de José de Arimateia de que Jesus era o Messias, o Cristo. Tamanho amor, tamanho caráter verdadeiro de Deus ele manifestou, mesmo no contexto da sua morte. E com o rico esteve na sua morte. Nunca fez injustiça, a Bíblia diz. Nunca pecou. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Enquanto alguns querem ser reconhecidos como pastores e pregadores da palavra de Deus, afirmam que Jesus transgrediu o sábado, era um pecador, um transgressor. Todavia, sendo sem pecado, como a Bíblia declara, ou seja, fiel ao sábado, fiel ao amor, fiel à misericórdia, fiel a Deus em tudo, nascido sob a lei, sendo sem pecado, ao Senhor Deus, o Pai, agradou moê-lo. Você estuda a história do Getsêmani? Jesus falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o que foi que aconteceu? Cruz. Morte. É o que o Pai quer. Queridos, o que será que isso significa? Deus é maligno? A palavra de Deus diz assim: mas Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Em uma outra passagem, Paulo diz assim: porque agradou a Deus, aprouve a Deus, que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. por amor a nós, pela nossa salvação, o Senhor se agradou na cruz. Apesar dela ser o fato mais horrível que já existiu na história do universo. O profeta evoca a imagem do penoso trabalho da sua alma. O satisfaz. E ele se agradará, ele verá os resultados. Porque pelo seu conhecimento, o justo justificará a muitos. E a palavra de Deus diz que o Senhor é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, verso 26. A partir daí, o profeta diz que Jesus ele teria muitos como a sua parte. E com os poderosos ele vai repartir o despojo. A imagem do despojo da guerra é uma imagem muito presente na Bíblia, especialmente no Velho Testamento. Eles faziam muitas guerras e ali sobrava o despojo, as riquezas da conquista. Quando a Bíblia diz que esse homem desprezado, humilhado, que ninguém reconhece, que não é bonito, que esse homem, ao dar a sua alma como oferta pelo pecado, ele veria o trabalho da sua alma, ele prolongaria os seus dias, ou seja, ele ressuscitaria e continuaria a viver, e exatamente nesse contexto, ele reparte os despojos com os poderosos. Ou seja, esse homem pobre, humilde, simples, homem, é mais poderoso do que os poderosos. É ele que decide quem fica com o quê. É ele que decide o quinhão dos poderosos, porque ele está acima de todos eles. E a Bíblia nos apresenta uma razão para isso. Porquanto derramou a sua alma na morte. Sendo imortal, se fez mortal. Sendo Deus, se fez homem. Contado entre os transgressores. Essa palavra designa exatamente isso, no meio dos transgressores. E é exatamente essa imagem que a palavra de Deus nos apresenta. Jesus Cristo crucificado no meio, no centro, entre dois ladrões. Por fim, esse capítulo termina dizendo assim: levou sobre si o pecado e pelos pecadores intercedeu. Lucas 23, 34 nos revela que Jesus, enquanto sendo crucificado, fez uma oração que só ele poderia fazer. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que grandeza, Deus! Mas será que a intercessão de Jesus significa só isso? Somente aquele momento? Estuda o livro de Hebreus. Leia o livro de Hebreus, capítulo 1 a 13. E no livro de Hebreus você vai ver que esse homem, Jesus, ele é o sumo sacerdote no santuário celestial que comparece em nosso favor na presença de Deus como nosso intercessor e advogado. Ele intercedeu, ele intercede por nós. Para terminar, eu termino como o profeta começou o capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? Quem acreditou? Quem confiou, quem se entregou, primeira pessoa que creu. Quem assume ser um fútil pecador diante de Cristo. No lugar dele, nós escolheríamos a riqueza, a glória do mundo, como somos fúteis. Começando por mim, eu. Nós escolhemos o mal, nós escolhemos a aparência, nós escolhemos a comodidade, a facilidade. Escolhemos o pecado, irmãos. Exatamente o contrário do que Cristo fez. Segundo, quem creu na nossa pregação? Quem creu que Jesus levou sobre ele os seus pecados? É esse o que crê. É a relação de salvação pessoal com Deus. Senhor, eu escolhi o mal. E eu estou perdido e estarei perdido. Mas obrigado que o Senhor veio em pessoa. E conhecendo todos os meus pecados, morreu por mim, me deu salvação, e eu creio. Eu não mereço, mas eu creio. O Senhor me deu. Esse é o que crê. Por fim, quem é o que crê? É aquele que sabe que Jesus intercede por nós no santuário celestial. É aquele que conhece isso, que confia nisso, que se apega somente nele para a salvação. Eu creio que você faz parte dessa família. Eu acho que não teria nenhum objetivo você estar sentado aqui, conhecendo, aprendendo, louvando, orando, se entregando à missão e à adoração, se você não cresse nisso. E se você realmente crê, eu quero te dizer que você faz parte do povo mais abençoado do mundo. Não pelo seu sábado, não pelo seu dízimo, não pela placa da sua igreja, não pelas suas roupas, não pelas suas comidas, não pelos seus títulos de pastor, ou de membro, ou de qualquer outra coisa. Vocês fazem parte do povo mais abençoado do mundo, porque vocês creem naquele que é o Salvador, naquele que é o Senhor, naquele que, conhecendo tudo, o que significa todo o nosso pecado, se fez homem. Viveu a vida dos pobres, dos simples, humilhado, desprezado, ninguém reconhecia o seu valor, mas nada disso impediu que ele viesse. E veio com poder para te trazer a salvação. Se ele já fez o pior, vir a esse mundo sofrer tudo isso, nada impedirá que ele cumpra o seu propósito até o fim. Que Deus te abençoe e que Deus te dê a fé nessa verdade. Uma fé que te mova a responder a ele em amor. Em nome de Jesus é o que eu desejo para você. Amém. Vamos orar a Deus por essa mensagem. Senhor Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado, porque o Senhor é Deus e Salvador, Pai. Amém. Obrigado porque vitória há em Cristo pela fé, e nós cremos, Pai, que o Senhor levou sobre a cruz todos os nossos pecados. Nós não merecíamos isso, Deus, mas o Senhor o fez por nós. E nós te agradecemos e te louvamos e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Que a tua graça nos baste, que o Senhor nos salve e nos dê um restante de sábado maravilhoso na tua presença. Abençoa cada família, cada indivíduo. Dá-nos um bom almoço, uma boa tarde, em nome de Jesus. Amém.